que põe no leite? Nescau! Que ele merece? Geral! É uma piada tão regional que nem quem estuda em outro colégio conhece. Então, entendedores entenderão. Que voz é essa, caralho? Cara, eu acho que ele merece uma geral depois dessa. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Será que isso nasceu nos jesuítas e ele morreu, cara? Não, vocês chamam de geral. É, dava tipo sessão, cara. Então, é sessão. No Grammar era sessão. Dava uma sessão. Mas aí como é que você no vai... Grammar, no Grammar começava, tipo, o filme de terror chega num canto e fala assim, sessão, sessão. Caralho, o pátio inteiro gritando, não, não, não. Mas era tipo isso, só que a gente tinha uma musiquinha pra apresentar, ué. Ou você é a música mais deprimental que eu cara, eu não esqueço. A minha pior era quando uma vez eu tava no gol, cara, e pô, eu era atacante, né? Um ponta de lance. O antigo ponta esquerda, como diria o Luiz Roberto. E quando eu tava no gol, e aí o cara tentou me encobrir, eu saí correndo de costa, virei, pô, cara, foi muito lindo. Pulei, aí dei uma espalmada que eu achei que foi época. Aí quando eu levantei, eu gritei, mas eu fiquei muito empolgado. Aí eu fui tipo um high five, alguma coisa assim. Eu achei que era tipo um salinete, tá? Mas era tipo um dos fodões do colégio. Eu fiquei segurando a mão no ar. Nada aconteceu. Nesse segundo eu falei, já sei o que vai acontecer. Eu olhei pra mim, que foi? No... Aí a galera veio fechando que nem zumbi, né? Aí eu, não! Nescau! Alguém não tiver ligado no que é isso, isso é quando seus amigos de escola formam... Seus amigos não, né? É. Se esses são os amigos, imagina os inimigos. Eu acabei de lembrar de uma coisa quando o Diogo falou de trave. Uma vez eu tava, acho que na primeira série, eu era muito criança, assim, eu tenho uns 7 anos por aí. Eu segurei na trave, na parte de cima, né, que, pô, vou ver se eu consigo, pequenininho ali, a trave era pra criança. Aí fiquei ali, ó, tô conseguindo. Aí, cara, veio um cara e abaixou minhas calças. Muito inteligente. Mas ele abaixou a calça com cueca e tudo. Ai, caralho, nossa, calma. Então eu fiquei peladão lá e tive que largar pra poder botar a calça. Então eu estabaquei no chão primeiro, depois subi a calça. Tinha gente vendo também. Acho que ficaram com tanta dor que nem deram sessão depois. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Cheguei, estou no paraíso. Eu sou Rafael Salimeno, estou aqui com Rafael Saldanha e Diogo Brito e esse é o Mimimi do Mimimi. Porra, e no último mimimi do mimimi, eu xinguei zumbi até eu não poder mais. Já falei, todo mundo que gosta de zumbi hoje em dia é idiota e tal. Deu menos de uma semana, a gente descobriu um board game de zumbi que fascinou a gente. Um nome bem criativo, aliás. Exatamente, chama Zombies. Zombies. Não tem nada de diferente de nenhuma das histórias de zumbi que eu critiquei. E ainda assim me apaixonei pelo jogo, comprei na Amazon. Mas tem zumbi gordo nesse jogo? Não, cara, na versão que a gente jogou só tinha zumbi magro e homem. Aí é que a gente comprou a versão 2.0, que o acréscimo foi ter zumbi mulher também. Então o pessoal dos Direitos Humanos já pegou no pelo nos Estados Unidos. Direitos Humanos por quê? Porque mulher não é humana, não? Seria os feministas, não os Direitos Humanos, pô. Não, mas não faz sentido. Porque assim, o pessoal dos Direitos Humanos, como a mulher é humana e não viu os direitos dela representados, o pessoal como protestou. Como mulher é humana? Não, porque a mulher não é zumbi nesse jogo aí? O que tá acontecendo? Saldanha, você que é um cara muito ligado na história da humanidade... Me responde uma coisa aqui. Teve aquele momento, né, que o homem descobriu a agricultura, depois a criação de animais. Mas qual que foi o momento, né, que um cara tava olhando as vacas, ele viu um bezerro mamando e falou, tá aí, eu quero também, quero experimentar. Por que que a gente toma leite de vaca, cara? Talvez tenha sido o mesmo momento que aquele fazendeiro viu aquele bezerrinho comendo um outro bezerrinho e falou, tá aí, quero experimentar também. A diferença é que uma das coisas não é aceita hoje de jeito nenhum. E a outra, se você falar que é bizarro, ninguém aceita. Mas peraí, então você quer dizer que você tá comendo bezerrinho aí? Não, mas esclarece aí, você quer falar sobre leite ou quer falar sobre curro e vaca? Não, não, hoje eu quero falar sobre leite. Ah, tá. Não, hoje. Olha só, eu bebo leite, tá? Não tenho... Ah, não, que nojo, tira isso de perto de mim. Tá. Você toma leitinho na cara também, sabe, é leite. Se eu falar que tomo, essa piada vai parar de repetir quando eu estiver falando sobre isso. O ouvinte não ouviu, mas antes do menino começar, eu já fiz a piada 6 vezes e foi muito engraçado em todas elas. Tá bom, toma leite na cara, tá feliz? É, eu sabia. Mas sério, eu tomo leite, então é muito mais uma contestação infantil. Eu tenho essa mania de contestar as instituições sociais, assim, desde criança. Você tá querendo chutar os pilares da civilização, assim. Exatamente, exatamente, chuto mesmo. Então eu sempre pensei, falei, pô, a gente tem o nosso leite, né? Quando a gente é criança e tal. E depois passa da fase. Por que que a gente tem que tomar a secreção que sai da teta, ou, como diria o Dinho dos Mamonas, do seio da vaca? Caralho, é o terceiro programa que cita só os Mamonas, tá passando da hora, hein? Cara, eu achei que tá falando do Dinho do Capital. As cabritas têm seios. É. E ele... isso nem um pouco, então, isso que eu tô falando, hoje em dia é socialmente extremamente aceito, incentivado, toma leite, leite faz bem. Você não acha nem um pouco bizarro que seja tão comum tomar a secreção na vaca assim? Cara, eu acho muito mais bizarro comer o ovo de galinha, por exemplo, comer o feto de outro bicho. Uma coisa relativamente comum, acaba sendo carne, se vários animais comem os ovos dos outros, assim. Tem até um nome na biologia, são os animais ovíparos, que se alimentam exclusivamente de ovos. E tem animais mamíferos que mamam. Não os outros mamíferos, entendeu? Eles mamam, todos os mamíferos mamam quando são crianças na espécie deles próprios. Tem gente que mama depois de adulto, é a mesma espécie. Mas o Dante faz piada de novo. Vocês não acham nem um pouco bizarro? Eu acho assim, derivados do leite são as melhores coisas do mundo. Sim, também gosto. Queijo é foda, Danette, Chandelle e mais o que é que deriva do leite? Nescau! Que animal! Usar chocolatada, é verdade. Pudim de leite. Ninguém fala pudim de condensado. Nossa, que horrível, cara. Caralho, filho. Cara, não sou só eu que tô retardado hoje, não. Cara, você vai gravar de novo? Hoje tá foda, cara. Eu sei que os derivados do leite são uma delícia, eu também acho gostoso. Cara, mas o derivado do leite, se ninguém tomasse o leite puro, ninguém ia fazer o derivado do leite, certo? Até mesmo porque o derivado do leite deve ter sido alguém que botou esse leite num copo e deixou aquele negócio coalhando até que virou. Ou seja, mas... o cara provou o leite estragado. Já você já acha que precisava? Leite é o leite estragado que o cara provou. Mas eu acho que tem cara de iguaria, leite, assim. É igual quando você fala, pô, isso aqui são ovas da galinha do norte de peito aberto, uma coisa. Exato, assim. Exato, mas iguaria é quando é difícil você encontrar. Exatamente, mas por que isso é tão presente, assim? Não temos resposta. Eu não vou defender o leite com tanto afinco, assim, não. Aí, tá vendo? Ninguém sabe por que a gente toma essa merda. É porque a avó tomava, a bisavó falou, ah, não, isso aqui é bom pra curar a espinhela caída, é bom pra arrumar marido, e nem vem tomando. Não, mas agora é o momento, o leite contém, olha só. Ah. Vou falar aqui, ó, sem consultar. 200ml contém, ó, 6 gramas de proteína, aproximadamente. Uns 15 de carboidrato. Praticamente esses 15, 12 açúcar, que não é muito bom. Mas precisa pra dar o spike de insulina pros músculos crescerem. E se for, né, fat free, não vai ter gordura alguma. Então ajuda a crescer o músculo e ajuda você a se manter fortinho. Pois é, Diogo, mas eu tô tão empenhado na minha luta contra o leite, ou pelo menos entendeu o porquê, que hoje eu vi um podcast sobre leite. Aí agora então fomos surpreendidos novamente. Isso é uma série? Eu vou deixar o link aí, é um podcast na verdade de nutrição. Eu peguei um episódio, eu curti em 10 minutinhos com um cara isso, falando. Meu Deus, isso, então falei, você deve ter falado um monte de merda aqui então. Não, não, cara, é porque a crença geral é que o leite é bom, essas coisas e tal. E aí o camarada vira e fala que não é bem assim, que várias coisas que você acreditava sobre o leite meio que caíram assim. Por exemplo, não é útil no combate à osteoporose, tá? Tem cálcio, mas vários alimentos têm mais cálcio que ele. Tem coisas mais nutritivas. Banana, por exemplo. Ajuda... Acho que brócolis também tem cálcio, não tem um negócio desse? Sim, gergelim tem cálcio, tem várias coisas desse tipo. E aí ele é responsável por fazer várias coisas ruins, além das boas, que não compensariam o consumo. Então, basicamente, o que ele diz é que leite é bom para os bezerros, não para os humanos. Tem que pegar um pouquinho do pé do vegetariano nessa hora. Uma coisa que eu tava pensando é o seguinte. O gado de leite, a vaca leiteira, ela só dá leite, né? Quando ela depois ela fica prenha. Tem um jeito, você pode botar hormônio e tal pra vaca dar leite e tal. Mas pensa numa coisa. A vaca ficando prenha, ela tem filhotes. Sim. Aí eu sempre pensei, falei, pô, por que nego mata bezerro pra fazer vitela? Se podia deixar esses bezerros crescerem e aproveitar o boi inteiro. Por que mata o filhotinho? Por que essas vacas dão filhote toda hora e nego não tem o que fazer com o bezerro? Então mata o bezerro pra não ter superpopulação. Se você toma leite e não come carne por causa do maus tratos dos animais e tal, pensa na vida dessa vaca que passa a vida inteirinha grávida, cheia de hormônio, e nos bezerros que morrem. Só existe a vitela por causa de você que toma leite, amigo. Eu estou me controlando aqui, tal como o King Kong, pra sair da jaula aqui. Puta que eu pariu. Falar de vegetariano, vegano, coisa e tal, aí é apelação. Porra, os caras são retardados. Vai tomar... Você, ouvinte. Para. Você, chega, corta. Mas isso até o Salimento deve concordar, né? Ele não vai falar, mas ele concorda. Ele não vai falar porque ele é o senhor panos quentes. Cara, eu tô no podcast com vocês dois, se não tiver alguém pra botar pano quente, vocês vão ser presos depois de um programa. Ou seja, acabou de falar que sim, se você é vegetariano... Não, mentira! Geralmente aqui no Saldanha Contra o Mundo eu falo de coisas que eu odeio. Recentemente eu acho que não tem nada que eu odeie mais do que o famoso Buzz Stalker. Vocês conhecem essa figura nefanda? Peraí, Buzz Stalkers? Alguém que tipo, te persegue dentro dos ônibus? Tem alguém roçando pinto em você dentro dos ônibus? Antes fosse, cara, eu pego ônibus, moro no Rio e trabalho em Juiz de Fora, trabalho em Valença, então eu passo por volta de 9 a 10 horas por semana dentro do ônibus. E não tem coisa que aterrorize mais do que alguém roçar o pinto em mim, é alguém ficar puxando papo comigo no ônibus. Você toca aquele cara que puxa papo aleatoriamente. Quando você chega na poltrona do ônibus, o cara se apresenta, você sabe, fudeu, pode mudar de lugar, verdade, cara. Verdade. Não, porque tem muita dessa conversinha no ponto de ônibus quando você tá pegando um ônibus urbano, normal, mas esse cara que começa uma conversa antes de viajar, cara, ele tá pretendendo conversar durante a viagem inteira. É o Forrest Gump, né, do inferno. Cara, ontem eu tava vindo do Rio, três Deixa horas. Deixa eu adivinhar, é um velho ou é um velho? Ah, mas tadinho dos velhos, isso precisa conversar. Mas nem era tão velho. Mas nem era tão velho. Não era velho a ponto de você sentir pena. Era aquele velho e você só sente ódio. O cara devia ter uns 57 anos, mais ou menos. Ou seja, ele não é idoso ainda, não, nem hoje, com estatuto, hoje em dia isso não é velho, não, pô. Tem gente da cidade que mora com os pais ainda. Eu chego lá. Mas era velho pelo comportamento de velho, vestimenta de velho, comportamento de velho. Então você encontrou com você mesmo, então é isso? Cara, mas era uma versão do inferno de mim. Um homem veio falando e no meio do... Ele ficou conversando uns 10 minutos inocente e assim, eu abanando a cabeça. O que é um velho sendo inocente? Não, inocente... Não, inocente falando de amenidades. Aí começou a pregação. Ih, cai, fodeu. Pregação de quê? O velho começou a falar, me apresentar a palavra do Senhor. Nossa, eu estava ainda naquele, em frente ao campo de São Cristóvão, saindo da rodoviária do Rio. Pra chegar. Mas Jesus já tinha entrado na conversa. Eu acho que deve ter sido um mote, cara. Ele deve ter visto aqui nasceu o fenômeno. Fenômeno mesmo era Jesus. Caralho. Não é possível, cara. Eu apaguei essa parte da conversa da minha cabeça. O pior que você tá falando aqui, eu pensei uma vez, eu fui pra Três Rios, e aqui de fora pra Três Rios é tipo uma hora, assim, não era comigo, a pessoa atrás foi pega pra pregação, e eu acabei ouvindo por tabela. Né? Você não pode nem interferir, porque já que o papo não é contigo, você não pode nem falar assim, meu amigo, para, para. Eu já estive na situação uma vez, mas eu era o Buzz Talker. Porra, como assim, cara? Mas, no caso, eu tava num avião, aí aquela coisa que sem ser... Era o plane talk, que ia ser muito pior, 12 horas. De... Cara, eu entrei no avião, e assim... Daqui ao Austrália dá quanto tempo? Depende de onde... Por onde você vai, né? Assim, por onde eu fui, dava 16 horas, parava, mais 16. Você dorme, acorda e o cara ainda tá lá. São praticamente 2 gigas, assim. O cara é tipo anti-Fred Krueger, que é muito pior que o original. Enfim, eu entrei no avião, mas nesse caso era uma viagem só de 1 hora e meia, pra acabar. Ah, é, inclusive era viagem em Nova Zelândia e Austrália, quando eu tava voltando da Terra-média. Tinha 2 meninas, 3 lugares, eu tava na janela e as outras 2 estavam no lado, né, uma no meio e outra no outro lado. Calma aí, essa história é de plane talker ou de plane stalker? Caso os dois, porque nunca acontece, a gente sempre quer. Tem uma mulher jovem, né? Tem uma mulher divertida, afim de conversar. Eu sentei e a gente começou a bater um papo. Eu acho que eu tava sendo agradável, porque na sua cabeça você vê as coisas como você quer. E eu tava na saída de emergência ainda, então a gente tinha mais espaço, né? O recuo era maior. Cara, foi muito louco, porque não aconteceu nada. Conversei com o caralho. Ele deve ter chegado, ele deve ter pensado altas coisas que ele ia fazer no banheiro do avião. Não, eu cheguei no X-Beat e coloquei lá. Plane. Só isso. Cara, o que eu vi de aeromoça, os passageiros lá, esse vídeo foi muito feliz. Pois é, nessa hora é legal você ter o desprendimento moral de fazer a pregação pro Satã, né? Cara, eu até pensei nisso. O problema é que isso, se fosse um trajeto curto, se ele começasse a pregar o senhor ali no pedágio de ali no pedágio de ali no pedágio de ali no pedágio de Três Rios, tava tranquilo. Né? Agora, imagina eu ter que sustentar a pregação de Satã, ou seja, contra-argumentar por 2 horas e 40. Tinha grande chance do cara desistir, ficar amedrontado e sair de perto de você também. Falar, peraí que eu vou no banheiro. Mas o velho ia ficar 2 horas e 40 no banheiro? Não, ele senta... Ah, esse menino... O ônibus tá lotado. Pô, e se você começar a falar um aramaico beside, né? Obviamente você não fala. Pô, aramaico. Mas peraí, finge que tá pescando e dorme. Mas foi o que eu fiz. Olha aqui, meu senhor, com licença, mas eu tive uma noite agitada, eu vou ter que dar uma dormida. Não, não precisa nem do com licença, já vai dando aquela cambaleada de cabeça assim, o cara falando, você apaga e pronto. Olha, eu sei o nome, sei de onde o cara é, sei onde ele passou as férias. Pegou o telefone também. Cara, mas tudo a pregação deu certo. Tudo que ele. Tipo, tudo que eu falava era. cara, aham, e o cara me soltou tudo. É o que você mais quer ouvir quando você é um stalker, é só você ouvir o cara falando aham, aham, aham. Ele não fala não, meu amigo, já era. Ouvinte, você que gosta de conversar no ônibus, não, eu vou xingar, eu só falo isso. Não. A minha mensagem é outra. Essa fotinha do lado aí, você tá vendo esse cara com a camisa do Vasco aí, se você vê esse cara no ônibus, pode puxar papo, que é o que ele mais gosta de fazer. Ouvinte, caso queira se inteirar integralmente ao bloco seguinte, baixe o arquivo Pelos Purianos, um ensaio, antes de prosseguir. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. No último mimimi, então, eu falei sobre pelos, né? Ou como o Saldanha diria. Pilos. Pilos. Foquei apenas nos pelos do homem, né? E não no pelo em geral. Então, exatamente. Sabe o que é? Não é um bloco da vida de solteiro, porque, na verdade, eu como solteiro tô vendo menos isso aqui, com certeza, do que vocês dois. Mas vocês não estão vendo aí, ó. Agora eu tô abrindo aqui uma página especial aqui, ó. O pessoal que quiser. Você não tem vergonha de seguir sendo? Cara, eu levei umas 4 horas pra fazer. Pessoal que tá em dúvida aí, eu acabei de abrir um arquivo que se chama. Salimena, por favor. Acabou de abrir uma apresentação de PowerPoint isso. Pra gente que tá escrito: Pelos Pubianos Femininos. Um ensaio por Diogo Brito. Exatamente. Esse é o naipe das pessoas que vocês estão ouvindo. Não, mas tem efeito de transição. Não, tem um degradê. É o fundo parecendo o céu. Você vai disponibilizar isso pro ouvinte? Vai, não. Tá o link aí já. Alright, pussy, pussy, pussy, come on in, pussy lovers! Atenção, Salimina, vamos falar muito buceto, então já começa a acostumar. Enfim, eu aconselho a quem tá ouvindo aí, tiver interessado, mulheres, né, principalmente, eu acho que é mais interessante pra vocês, porque o homem, né, não pode fazer isso, né, obviamente. Poder até pode, né? Mas se fizer, vai ficar meio esquisito. Então, pra mulher, tá aí. Existem 3 tipos de corte. Caralho, é aquela... Tem tópicos, é aquelas aulas que a gente dorme na universidade. Eu tô com ponteiro laser, porra. Ele tá com laser point, igual aquelas aulas insuportáveis. Eu vou dormir, porra, durante o programa. Então vamos lá. Tem 3 tipos de corte, então. Eu tô vendo, caralho. O extremo, o apenas frontal e o frontal e inferior. O primeiro tipo, que é o extremo, não há meio termo. São apenas 2 opções. Eu vou listar os nomes em inglês, porque eu consultei um blog pra me ajudar a dissertar sobre o assunto. Então tem o full mount e o all natural. O full mount, a gente tem aqui algumas fotos. Ah, esse cara quietinho agora, porque quem tá acompanhando o arquivo sabe que tem aí, né, as fotos. É, ele tá falando muito antes. Here at the Titty Twister, we're slashing pussy in half. Give us an offer on our best selection of pussy. This is a pussy blowout. Você na segunda fileira, terceira carteira, que é o full mount. Esse é a depilação geral, né? A famosa peladinha. Né? Exatamente, 100%. Vocês percebem aí que é igual bebê, né? Tem até uma... Professor? Não, agora eu tô explicando. Você não tem acento, não? Não, o cara tem o... Ele escolhe a música, ele faz o degradê, botou as fotos, fez uma montagem com as fotos, não pode botar acento na palavra, pô. Eu falei, eu perco uma hora vendo foto de buceta na internet, agora perdi um 100% segundo. 100% depilado, igual o Bebe. Mas então, isso ali é o famoso sorriso lagarto, né? O sorriso lagarto é esse? Que não tem nada? Pra mim é, ó, pode ser minha linguinha. Mas você já viu algum lagarto peludo? Pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy. Próxima, all natural. Esse aí é aquele tipo que o Saldanha citou lá. É o tipo Nietzsche. Isso. Você olha pro abismo, o abismo olha pra você. Exatamente. É Cláudio Hanna, que tô vendo horrenda escrito aqui na minha. Quase que eu chamei a mulher de Cláudio Horrenda. Mas é a Cláudio Hanna que tanto atemorizou. Toda uma geração de homens que imaginavam que poderia encontrar por debaixo de calcinhas. Exato. Esse é o sem corte. Exato, muito anos 80, você deixa crescer. All natural. Eu acho assim, até que pra dar uma variada, uma vez a cada 5 anos, seja interessante. Que nem é o da depiladinha. É, mas pra não tirar aquela lateral linda, lateral fundamental. Você pode ter um corte desse mais um pouquinho, né? Tipo asa delta. É, tipo isso. Mas chegando lá. Tem uns lugares ali que não é pra ter, né, cara? Exatamente. Mas isso que eu tô falando, se você é uma mulher e de repente tá querendo dar uma variada. Não, pra deixar claro que a gente não tá falando, não, se você deixa o negócio. É, então, é. você tá errado, não. Não é isso, não. É só, a gente tá só dando opinião aqui, jogando com acerto e frescura, até. Esse é um dos raros momentos que nós não estamos xingando você. Exatamente. Se você aí é all natural, tudo bem. Vamos lá, próximo. Apenas frontal. Aqui é que fica interessante. Raspa-se completamente embaixo, deixando pelos apenas na região frontal. E tem dois estilos. O estilo minimalista e o normal. Esse é o bigodinho? Esse é ele aí, ó. Minimalista tem... Pô, mas tá muito minimalista. Exato. É. Tem uma na visão lateral aqui que parece um tupetinho do Egon. Você lembra? Do caso fantasma. É o Tintin, né? Um tupetinho louro que fazia tipo um cocôzinho. É a quarta foto aí pra quem tá com o PowerPoint. Aliás, se você tá com o PowerPoint aberto, agora eu vou te falar uma coisa, hein? Você tem que rever suas prioridades na vida aí. Mas esse é muito minimalista. Tem um aqui que a mulher ela tem 5 filhos. É o quarto cebolinha. Tem um atrás do outro. Exatamente. O que eu falei, ó. Repara que o pelo existe, mas apenas o suficiente pra dizer oi, estou aqui. Isso é muito patético. Dentro do minimalista, nós temos vários estilos. Vamos dar uma analisada. Temos o pinstripe, que é só uma listrinha em cima da racha. O comprimento pode variar, ele pode ser longo ou curto, mas a espessura isso não aqui é maior. Então é só um fretezinho, né? O outro que a gente tem é o The Chaplin, que talvez seja um dos mais ridículos. Caraca, o primeiro é muito estranho. Sabe quando você é adolescente, você começa a querer deixar a barba, que tem sempre todos os seus amigos e seus tios pra chegar e falar aqui, ó, tá sujo aqui, ó. Exatamente. Tatuagem vai cair na prova, professor? We got hot pussy, cold pussy, we got wet pussy, we got smelly pussy. Terceira forma, na verdade, é a forma geométrica, né? Os cortes têm formas geométricas. Geométricas. Você pode ter o quadrado, o trapezoide ou o retangular. Então você vai ter aí, né, no guia ilustrado. Isso aqui é tipo um circo? Sim, a ideia é você fazer realmente... É até difícil, né? E na página que eu achei disso, você tem no eBay vendendo moldes que você encaixa e você pode raspar em volta. É aquela técnica do Debbie Lloyd, quando o Jim Carrey botava a panela na cabeça e cortava a frente. Mas agora é pra você, tá vendo? E agora, o segundo estilo, dentro do estilo apenas frontal, é o normal. Esse aqui, galera, até se você é mulher, esse aqui é onde mora o perigo, porque esse é bom pra caralho. Primeiro temos o mais clássico do mundo, que é a flecha, que pode ser grossa ou estreita, né? Que é das preferidas, né, das mulheres e dos homens. Os pelos começam no fim ou no começo da marquinha divisória dos lábios e se estende pra cima, alargando. A espessura desse alongamento pode ser, né, conforme você gosta. Pode ser mais largo ou mais estreito. Na terra gringa o pessoal fala, vou fazer um Brazilian, que é o quê? Depiladinho embaixo e aquela setinha, né? A seta não é uma seta, né, gente? É um triângulo, na verdade. É, ele é um meio termo legal, né, cara? Eu acho lindo, cara. Eu acho lindo, porque é muito higiênico. E eu gosto de ver o pelinho pra mostrar que a mulher já tem mais de 12 anos de idade. Então é bom. We got hairy pussy, bloody pussy, we got snapping pussy. Próximo a gente tem esse que é bem bonitinho. Um rico nome. Que é a teardrop. Eu lembrei do Johnny Depp no Cry Baby, que ele tatua a lágrima. É a gota de lágrima. Eu vou levar a poesia adiante. Nesse primeiro aqui eu vejo uma árvore com vento soprando. Não tem, não parece. Ou então até mesmo uma chama. Um fósforo. Chama, exato. Ou então uma folha também. É, uma pluma, né? É, sim. Tem tudo. Então aí, pro ouvinte que não está com a apresentação, é uma gota de lágrima, que é uma variação, né? Você simplesmente tem um tupetinho pro lado. Bem bonitinho também, porque é bem... Isso mostra que a mulher tem zelo, né? Que ela é asseada. Esse nasceu com certeza na hora de fazer o outro. Errou, o depilador, né? Deixou torto pro lado. Assim. Atira! Mas aqui, e o lado que inclina, tem alguma conotação? Pô, você tá querendo ver a semiótica do corte vaginal, né? Vamos dar uma trollada aqui. Sim, se é pra esquerda, ela gosta de sexo anal. Então, se você pegar uma mulher que tá com o negócio pra esquerda, é porque ela curte não sexo anal. Não precisa nem perguntar, né? Já pode encaixar. E você viu, a fonte tava se inscrito no blog, você leu? Ah, não, isso aí é... Não, vocês não sabem disso? Não, por isso que eu perguntei, pra você poder expor. Ah, não, então, isso é um consenso. Esse aqui talvez seja o meu preferido, por causa das fotos serem meio asquerosas. Que é um modelo arriscadíssimo, né? É o stealth, né? Que é o, podemos dizer, o camuflado, né? Que a parte inferior fica totalmente depilada e a de cima, ela fica livre, só que sem aparos, né? Alongada, ao estilo cabelos ao vento. Então, assim, qualquer outro estilo que eu citei antes, mas em vez de ficar rente, ela fica um pouquinho mais longa. Esse é tipo meu corte capilar aqui, ó. Tá raspado lá e de cima cresceu livremente. Caralho, não tem possibilidade de eu achar isso maneiro mais. Eu vou lamber essa cabeça aqui agora, essa cabeça suadinha aqui nesse quarto fechado. We got silk pussy, velvet pussy, nalga high pussy, we even got horse pussy, dog pussy, chicken pussy, come on, you want pussy, come on in, pussy lover. E agora, pra terminar, então, a gente tem o último modelo, que é o frontal inferior. Pô, chama Leaf Style, mas esse primeiro é uma folha de bananeira, né? Vitória Régia. Caraca, o negócio tem que rolar um caminho da felicidade, tá chegando no umbigo, quase. O que, que é o Leaf Style? É que ele começa nas laterais, ou seja, perto dos lábios, e sobe até a frontal. E aí, na parte frontal, pode ser variado qualquer coisa que a gente já fez, né? Pode ser o estilo quadrado, a lágrima, né? A gota de lágrima, a seta, né? A seta larga, a seta estreita, e o comprimento também pode variar. E aqui eu botei um quarto poder, que é o freestyle, né? Que é o estilo livre. Você tá vendo as fotos aí? Ah, não, cara, se eu vejo isso, eu começo a rir na hora. Porra, tem um aqui que... 100%. Tem um que deu um gás aqui. Cara, deu um pix. Sim. E só deu um pix. Literalmente. Que é esse último? Que porra é essa? Parece que é uma estrela meio... É, nossa. Mas tem uma flor puxada na mulher. E tem um que tem umas miçangas coladas também. If we don't got it, you don't want it. Come on in, pussy lovers. Menção honrosa. Cu. Uma nota paralela aí, né? É, o óbvio é cozinho. É um apêndice, né? Do... Exato. Não dá pra estilizar, né? Ou é 100% raspado, ou cresce ao natural. Mas assim, naturalmente... não sei se vocês estão vendo aí, mas ele escreveu meio... O que é isso? É francês? Não sei, uma expressão. Deve ser latim ou francês. Ou naturel. Tipo isso. Então você vê, né? Obviamente, né, cara? Pô, mulher com pelo no... Não é, não é. O perigo do famoso Tarzan, né? A gente queria tanto fazer um podcast, a gente esquematizou tanto. Quando eles começaram do controle assim, cara. Não termina não, ó. Uma carinha de buceta que eu acho que é o pelinho definitivo pra cara de buceta. É, mas que estilo seria esse? Não é o natural que você vê, ele claramente tá parado. Que tem a paração ali. Esse é o estilo folha, né? Porque ele também tá embaixo, ele não tá só em cima, ele tá embaixo e em cima. E a lateral ele tirou um pouquinho, tirou. Né? Tirou. E tem, né, os grandes lábios ali, na verdade, estão espremidos, né? Agora, uma coisa que eu não tô entendendo, qual que é o sentido? O cu tá ali embaixo? Em cima. Ah, não. Ah, cuzão. Da. Leitura de vez. Isso aí, começando mais uma leitura de e-mail do Mimimi, uma leitura muito especial do episódio de pornografia, rendeu bastante comentários. Muita gente não entendeu, na verdade foi o episódio de amor, parte 1 e 2. Mais uma vez, sem a companhia do nosso querido Diogo Brito, dessa vez o menino tá na Argentina, um cosmopolita. Pra começar aqui, recebemos um e-mail... Putz, esqueci do nome do cara. É Charizard, é o Pokémon do fogo lá. Sim, e o e-mail dele é Buiuzinho. O nome dele é Gabriel. Mas eu tinha que matar que o e-mail dele é Buiuzinho primeiro. É isso aí, nosso ouvinte, o Gabriel mandou um e-mail falando sobre putaria, que foi um parto pra sair, né? Ele tava avisando que ia mandar esse e-mail mais de uma semana. Cara, esse e-mail demorou quase tanto a gente demorou pra editar esse programa. Ou mais. E aí ele fala o seguinte, ele fala que queria fazer algumas colocações sobre o cast, ficou impecável, muito bom, e foda-se as putarias foram ditas. Ele falou que ele não é de uma época tão antiga assim, mas que podia fazer alguns adendos sobre o assunto. O primeiro, falou que a gente podia ter falado mais sobre a cena atual, que a gente focou muito nas coisas antigas. Cara, eu sou um velho, eu só conheço putaria antiga. Eu assisto as putarias da minha época. Putaria vintage, quando você olha no X-Videos, quem entra nesses vídeo preto e branco, somos nós, pô. Aliás, eu não sei se todo mundo clicou no link, cara, mas tem um abismo daquela época pra hoje que me deixou muito bolado. O que aconteceu com a Chase Lane, cara? É só eu que fico velho? Não, porra, essas piranhas ficam velhas também, cara. Cara, mas é muita pena, cara. Ele continua falando que concorda demais com a gente, que pornô sem história não é bom. Ele fala que tem que ter aquele charmezinho da história, do que tá rolando, estilo My First Sex Teacher, ou então You Wanna Fuck My Daughter, Gotta Fuck Me First. Cara, eu tenho um vídeo sensacional que são celebridades e suas mães. Aí é uma atriz fazendo a Sarah Palin com a filha da Sarah Palin. Outra é a Lindsay Lohan com a mãe da Lindsay Lohan. Caralho, não tem limite pro fetiche. É muito, não, não. E tem um ator que o nego aproveita que ele parece um pouco com o David Letterman e o nego bota ele comendo geral. Ah, já vi isso. Já vi. Eu acho engraçado nessas cenas que as filhas e as mães geralmente têm a mesma idade. Você já reparou isso? Não, eles botavam umas milf, umas coronas lá, coisa e tal. Talvez o outro tenha. Você vê o seguinte, a idade é determinada não pelas rugas na cara, mas pelas tetas. As meninas de teta pequena são as filhas, as moças de teta são as mães. Tem muito essa lógica, viu? Ué, mas é, ué. Atriz pornô quando vai ficando velha. Foi você que me ensinou isso, eu acho. Atriz pornô quando vai ficando velha, vai vendo que ela tá perdendo mercado, ela bota mais silicone porque ela garante mais um ano aí de trabalho. Isso mesmo, Padawan, tá vendendo direitinho. Ele disse que hoje em dia ainda tem essa coisa de trocar pornografia física. Eu sei disso. Ele falava que ele entrava na internet, baixava, assistia, gravava em DVD e na segunda-feira ele trocava com um camarada da sala dele. Que tinha feito o mesmo. Ou seja, eles são interpunheteiros. Não, mas olha só, você já chegou nos 20, já tá nessa idade, você já é velho, porque as crianças de hoje já estão fazendo diferente. Por falar nisso, essa modernização das coisas, meu namorado tá me mostrando hoje que tem escolas americanas que não ensinam a letra cursiva mais. As pessoas não escrevem mais, todos os alunos têm tablet, têm iPad. É opcional o ensino de letra cursiva. Caralho, vai ser uma geração que vai escrever com aquela letra de analfabeto. Os meninos imagina os bilhetes dos caras. É igual aqueles recados que assassino deixa em filme na parede. Vocês que não sabem, ouvintes, o Rafael Celimena, que aqui está do meu lado, ele segura um garfo. Todo o talento dele foi pra desenhar. Ele segura um garfo igual um homem. Igual um retardado. Tomar no cu. Pense o seguinte: pense a maneira como você seguraria um bastão de beisebol. É a maneira como ele segura um garfo. O ônibus não quer te deixar falar, velho. Fica quieto. É a maneira como ele segura um garfo, é a maneira como alguém segura um bastão de beisebol. Ou seja. O que tem a ver com o e-mail que a gente tá lendo? As crianças vão escrever assim. Vamos escrever? Sim, aquela coisa da criança que os pais são chamados na escola, todos vão ser assim. Vamos terminar o e-mail do homem aqui, falou que o programa ficou muito bom, rendeu grandes risadas pra ele na estrada, que ele ouviu enquanto viajava. Legal isso, né, cara? Pô, agora foi a primeira vez que me bateu uma coisa boa em relação a esse podcast. Eu nunca imaginei que alguém... A gente fazer companhia pra alguém, sim, né? Sim, eu achava muito legal quando eu ia viajar e ficava ouvindo os casts, assim, me sentia conversando com os caras, estão fazendo o mesmo com a gente, cara. A não ser que você estivesse indo pra... Mas pra você ver, né? Enquanto uns viajam com o Nerdcast, rapaz do Nerdcast, cara, já tem gente, tem gente indo pra... com mimimi. Então um abraço pra você, Buiozinho. Um abraço, Gabriel. Obrigado por compartilhar sua putaria com a gente. Até o próximo programa. Além dessas reclamações do Buiozinho... Pra mim é Buiozinho, cara. Não tem como, não. Virou um mascote nosso aqui. Então, além das reclamações do Buiozinho, muita gente reclamou também que a gente esqueceu da Stoia. Stoia é uma porra de uma atriz pornô magrela, branquela. Stoia é bonita de rosto. Mas ela, porra, é muito ruim de corpo, caralho. Parece um menininho. O Cico foi um dos que reclamaram da ausência da Stoia. E ele é o que eu falei com ele, cara. Quem gosta de osso é cachorro, pô. Não, ele veio e falou assim: gostoso é você, né? Cara, o fato de eu ser gordo não faz criar peito na Stoia. Stoia é ruim, cara. Aliás, Diogo, temos um dilema pra você. Você A, quer bater punheta pra Stoia, ou B, quer bater punheta pro Saldanha? Mas então, mas o Cico, além de reclamar, mandou um recadinho. Falou assim: amigos mimimentos, parabéns pelo programa que me diverte, me faz babar ao segurar o riso na frente da mulher do caixa do supermercado. Solicito a presença permanente de Humberto, um homem que emana sabedoria na voz velha e cansada. Beijos de amor, Cico. Eu nunca tinha pensado na voz do Humberto como velho e cansado. Humberto, mas emana sabedoria. Se o ouvinte não sabe de quem nós estamos falando, Humberto foi a figura que participou do nosso cast sobre amor. Uma pesquisa aí que vale a pena. Aqui também nos comentários do site, vários ouvintes aqui recomendando suas atrizes favoritas. O Arthur Tuzzi, que é o nosso amigo, o rapaz do Chapeuzinho, citado no outro programa. Um abraço, Arthur. Diz que a loura favorita dele é a Caden Cross e a morena favorita é a Courtney Kane. Pô, quanto K, parece a literação de super-heróis, essa porra. Gustavo Franco recomenda um oriental mignon pros que curtem. É a Mai Liu. A Mei Liu? Não sei como é que fala. Diz que é uma gatinha com cara de ninfeta. Eu não agradei, não, hein? Mais uma vez, quem gosta de osso é cachorro. O Zé Lucas elogia a trilha sonora do episódio. Muito obrigado. Agradece a gente também pelos nomes das atrizes que a gente falou. Ele até desistiu de procurar o resto, porque se perdeu no meio. Aconteceu com várias pessoas. Não se preocupe. Nosso querido Humberto, já citado, já supracitado, falou clap, clap, clap, vocês se superaram, que toda a adolescência dele, as estratégias para a cunhetagem passaram diante dos olhos dele. Isso aí, as suas passaram diante dos nossos olhos também, Humberto, afinal foram praticamente as mesmas. O Pedro disse que quando ele era do movimento, deve ser o movimento da putaria, né, morava na casa da mãe dele, o primeiro contato foi com as revistas. Ele falou que o irmão dele trazia as revistas e ele escondia as revistas pra ver de madrugada ali, não ser pego, e depois de muito tempo a mãe dele comentou com a namorada e o pessoal da família sobre onde ele guardava. O cachorro que virou caneta, melhor nickname dos comentários aqui, faz elogios, muito obrigado, cachorro. Digo Freitas tem uma frase bacana, diz que ser pego no ato não é uma opção, é uma etapa da vida, faz muito sentido. O JPEG diz que a gente é maluco de trazer esse tema logo nos primeiros programas. Não, não é maluquice, isso é desespero atrás de ouvinte, é sensacionalismo. E ele lembra também das HQs fotoeróticas, né? São as fotonovelas que rolavam muito na pré-adolescência antes do VHS com a gente também, só que o programa já estava estourando o tempo, a gente não teve tempo para comentar. E o Matheus Martins diz aqui que nunca foi pego, mas acrescenta que sobre o dilema ele prefere a segunda opção, ele prefere expor a namorada dele do que se expor como broxa. Cara, das duas uma, ou você não tem namorada, ou então você vai apanhar com o rolo de macarrão quando chegar em casa. Vamos lá, temos recadinhos também do Facebook. Na nossa fanpage aqui, o Bruno Seixas deixou um recado falando que viu um vídeo da Titiolina com um cavalo, ficou 3 dias sem dormir, sem comer, chorando no canto dele. Falando em Titiolina, teve também no Twitter, tivemos recadinhos, o Ricardo Junqueira, ele mandou um recado pra você que suou 18 litros enquanto corria na esteira ouvindo mimimi, lembrando da Titiolina. Teve também o Eduardo Depiné, que reclamou da Mariana Córdoba. Pô, nosso narrador quis contribuir com o programa quando ele já tinha passado pelo nosso crivo já e acabou deixando a marca dele lá. E teve também o Pedro Claro, que falou que se mijou de rir com o mimimi. Cara, olha isso aí, pode ser problema. Próstata é um negócio sério. E... que beleza, isso. Teve também o Marcos de Oliveira que perguntou se rolava iTunes algum dia. E aí, rola iTunes algum dia? Finalmente rola iTunes. Travei uma batalha com essa porra desse cara, programa. Esse tal desse iTunes é o motivo pelo que eu odeio o Steve Jobs e tudo que é da Apple. O programa do cacete de ruim. Mas eu vou te falar, viu? A gente começou a ser muito mais ouvido depois que a gente arrumou o feed do bolso iTunes. De otário nas costas, né? O nego quer pagar mais pra ter uma maçã no negócio, porra. Cola logo uma pera no negócio. Não, mas o iTunes pode ser usado se você usa um PC também. Sim, mas geralmente isso é pior ainda, né, cara? Não, se você usa o cara que tem um PC e usa iTunes, se você tem um PC e usa iTunes, você é muito merda, amigo. Porra. Mas geralmente ele é abusado pra para com isso, a gente tá cheio de ouvintes graças ao iTunes. Se você conheceu a gente pelo iTunes, continue aqui, você vai ser xingado uma vez ou outra, mas é tudo na amizade. Mas cara, é o dispositivo da Apple, eu sou um feliz usuário do Android por causa de você, iTunes. Um beijo no seu coração que me fugiu da Apple. Um dispositivo da Apple. Dispositivo? Ah, já tô bêbado já. Você ouça o programa no dispositivo que você quiser. Semana que vem nós estamos de volta. Muito obrigado pelas mensagens. Até a semana que vem. Tchau. Tchau. If you can find cheaper pussy anywhere, fuck it.